Hoje o céu brilhou mais cedo, só pra te saudar. Um novo ciclo vem sorrindo, pra te abraçar. Com teu nome tão bonito, tua luz é sem igual. Ai, labor de pães, menina especial. Teus passos são poesia, tua voz é canção. Cada sonho teu já mora no nosso coração. Parabéns, Ayla, estrela que brilha. Teu sorriso enfeita toda a nossa trilha. Com amor cantamos pra te celebrar. Hoje é teu dia, vamos festejar. Ayla Bordin Pães, que alegria ter você. Neste mundo lindo só pra florescer. Teu jeitinho encantador é bênção e calor. Com coragem e ternura espalhas teu amor. Mais um ano de aventuras pra viver, e nós estaremos sempre com você. O tempo passa, mas tua essência não. És presente, és futuro, és inspiração. Parabéns, Ayla, luz do nosso lar. Que teus sonhos possam sempre se realizar. Com tua família a te aplaudir. Hoje é só festa, vamos sorrir. Aniversário com carinho sem fim de quem te ama hoje, amanhã e sempre assim. Parabéns, Ayla, luz do nosso lar. Que teus sonhos possam sempre se realizar. Ter você neste mundo lindo só pra florescer. Feliz aniversário com carinho sem fim de quem te ama hoje, amanhã e sempre assim.